abençoe você e a sua casa. Identificando, nós somos a ZYK717, 570 kHz, 1 kW de potência. Bariri Rádio Clube, estação brasileira de ondas médias, transmitindo de Bariri, interior do estado de São Paulo. Clube, 33 anos no ar, a rádio do povo. Bariri Rádio Clube. Bariri Rádio Clube, 33 anos de bons serviços prestados à população. Nunca tivemos crise de identidade. Sempre fomos a voz do povo de Bariri e sempre seremos.